They make the tears go by. Con Jesús Cristo que vais. Si lo siento con Jesús Pai. Y aprendí tu fuego que cae. Não se apaga, desde o princípio reina. O tetragrama explica as origens do rei. Moisés escreveu a lei. Deus do grego antigo, aquele que é composto e nunca dividido. Substantivo nome revela a plenitude. E assim ele é chamado o Eloá das nuvens. Do barro fez o homem, soprou em suas narinas o fôlego da vida, a semelhança viva. E é só paz, irmão. Com Jesus Cristo eu quero mais. Eu quero é mais, eu quero é mais. Não conhece o Pai? Não conhece o Pai? Ele pode tudo mudar. O exemplo é Paulo, que foi Saulo, um perseguidor da igreja de Cristo, um rabino, conhecedor da lei de Moisés, que zelava pela liturgia hebraica no templo. Um novo convertido, arrebatado ao terceiro céu, disciplinado por Jesus Cristo, foi o maior missionário daquela época. Louvado seja o Senhor que muda a estratégia. Quem vem, Cristo, Pai. É só paz, irmão. Com Jesus Cristo eu quero mais. Eu quero é mais, eu quero é mais. Se você não conhece o Pai, não conhece o Pai. Me apresenta o fogo que cai. Era domingo, celebração dia de Pentecostes. Celebravam aquele que venceu a morte. Subiu aos céus, deixou uma promessa. O seu Santo Espírito que habita aqui na terra. De repente, um vento meio que vivente desceu naquele dia, perfumou o templo. E como os anjos falavam em línguas repartidas, o Deus daquele tempo é o mesmo de todos os dias. Aqui é só paz, é só paz, irmão. Com Jesus Cristo eu quero mais. Eu quero é mais, eu quero é mais. Se você não conhece o Pai, não conhece o Pai, me apresenta o fogo que paz. E com Jesus Cristo eu quero.